Feliz sábado a todos. Nós vamos falar hoje sobre uma profecia. E é uma profecia de restauração, uma profecia linda. E abre a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1, versos 1 a 3. E a palavra de Deus vai nos conduzir alguns pensamentos importantes a respeito da vontade de Deus em restaurar o seu povo, o que significa que Deus deseja restaurar a vida espiritual, a comunhão entre os irmãos, a relação dos irmãos com Deus, acima de tudo. E eu acho que essa é uma mensagem pertinente, pois todos nós necessitamos disso. Temos nosso relacionamento com Deus restaurado e que esse relacionamento com Deus se manifeste em amor para com as pessoas. Essa é a lei. Então, a palavra de Deus diz no livro de Esdras, capítulo 1, a partir do verso 1, o seguinte. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele. E suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O maior inimigo do povo de Deus dentro da Bíblia é a Babilônia. Desde Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel, ela representa o esforço humano em, pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, conseguir segurança e atingir o céu. Mais para frente na história bíblica, surge a nação histórica da Babilônia, uma nação conquistadora, guerreira, que dominou o mundo e que humilhou Israel. Nabucodonosor vai para Jerusalém, saqueia o templo, rouba, leva exilados, cativos, aqueles que eram a nata dos jovens de Israel, dentre eles Daniel e seus amigos e muitos outros também. E Nabucodonosor e a Babilônia reinam sobre a terra. O próprio rei se pergunta o que seria depois, e Daniel é usado por Deus para interpretar o sonho que o próprio rei teve. E Daniel fala assim para ele, rei, tu és a cabeça de ouro, tu és o governante deste mundo, mas depois de ti virá um reino inferior ao teu. Essa é uma profecia que um rei que gosta de poder não gosta de ouvir, né? Mas o fato é que a história humana comprovou a palavra de Deus. E os medos e os persas, unidos em um só reino, combatem contra a Babilônia, Ciro, os seus generais, os seus exércitos, invadem aquele poderoso reino, aquela poderosa cidade, e ali passam a reinar no lugar de Babilônia. E Ciro, ele é rei, agora num reino posterior ao reino da Babilônia, e ele é usado por Deus para cumprir a profecia do profeta Jeremias. Jeremias havia profetizado 70 anos de cativeiro em Babilônia, e que após aqueles 70 anos, Deus ouviria o seu clamor, a sua oração, a oração daquele povo, e restauraria a sorte do seu povo. E então, Ciro é usado por Deus, ele manda pregoar no seu reino, a dar a mensagem pela voz, né, a pregar a mensagem de que os judeus poderiam voltar para Jerusalém e reedificar a cidade e o templo, e também por escrito. E é interessante que isso é uma profecia de uma restauração social entre o povo, então eles deveriam se unir entre eles para restaurar a cidade, mas também eles deveriam restaurar o templo do Senhor, a própria relação com Deus, de acordo com a própria palavra. O livro de Esdras e Neemias, eles apresentam muitos personagens que estavam envolvidos nessa reconstrução. Dentre eles, você tem o profeta Ageu, você tem o próprio rei Dario, você tem Zorobabel, que é também um sacerdote, e o profeta Zacarias. E vai um pouquinho mais para frente aí no livro de Esdras, capítulo 5, o verso 1, nos mostra um pouquinho desses personagens, do que eles estavam fazendo e em nome de quem eles estavam fazendo. E a Bíblia diz assim, ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus Israel, cujo Espírito estava com eles. A presença do Espírito Santo concede a profecia e aqueles profetas profetizam para Israel em nome de Deus. E no capítulo 6, o verso 14, a palavra de Deus diz assim, Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato do Deus Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O verso 18 do mesmo capítulo 6 diz: estabeleceram sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Antes desse momento, o povo de Deus havia perdido os seus privilégios. A gente não entende exatamente isso, porque a gente nunca passou por essa experiência na nossa própria pele. Mas analisem que um governante, um guerreiro, invade Arapoti, destrói a igreja e leva todo mundo para morar lá em Manaus, para ser escravo lá em Manaus. E Deus profetiza que isso estava acontecendo porque enquanto estávamos aqui, fomos infiéis em amar a Deus e em amar as pessoas. Tratamos a vida de qualquer maneira, jogamos a nossa relação com Deus no lixo, a nossa relação com as pessoas no lixo, em nome dos pecados que esse mundo pode oferecer, e Deus nos visita com juízo. Estão compreendendo um pouquinho a situação? E agora aquele povo lá em Manaus sofrendo, escravizado, humilhado, mas Deus é grande em misericórdia, em poder, em amor, e Ele envia profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, para profetizar aquele povo em cativeiro, para mostrar a seriedade da vida e para dizer que o Deus do céu tem misericórdia. E Jeremias profetiza: e vocês vão voltar para a terra de vocês. E quando vocês forem para lá, vocês se unam em amor, se unam na adoração a Deus e proclamem a sua verdade. Zacarias foi um dos profetas que Deus usou em meio a esta situação. E eles voltam para Jerusalém e eles prosperam pela palavra que o profeta profetizava. A Bíblia tem alguns textos interessantes sobre isso, né? Crede nos seus profetas e prosperareis. Os profetas não falam de si mesmos, porque a palavra de Deus não tem origem humana. Basta dizer, por exemplo, que um profeta um dia disse assim para o povo de Deus: não mate, não roube, não minta, guarda o sábado, não seja idólatra, não seja vaidoso, não seja pecador. E tudo que o ser humano é, é pecador, é mentiroso, é assassino, é ladrão, é adúltero e etc. Por si só, isso já mostra que a palavra de Deus não tem origem humana. Porque se isso viesse do homem, qual seria a palavra? Mate, roube, minta, faça o que você quiser. Aliás, não é isso que a televisão diz para você 24 horas por dia? Ou será que eu estou enganado? A televisão simplesmente representa o homem que a criou. E vocês sabem que esse homem não segue a Deus. Agora, portanto, quando a nação prospera pela palavra do profeta, não é porque o profeta é um tipo de sábio, um tipo de mágico, um tipo de xamã, que ele tem autoridade. Não, o profeta não tem autoridade, senão a autoridade do Deus que fala através dele. E no caso desses profetas aqui, era o Deus verdadeiro que estava falando. E esse mesmo Deus verdadeiro que estava falando e que as pessoas prosperaram ao ouvir a sua palavra e colocá-la em prática, Ele quer dizer algumas coisas para vocês nesta manhã, desse dia sagrado e bonito que nós vemos aqui em Arapoti. Abre a tua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 8. Nós vamos estudar esse capítulo. O livro de Zacarias é um livro profundamente interessante, dentre os livros dos profetas menores. Algumas das imagens do próprio livro do Apocalipse são tiradas do livro de Zacarias. Vocês conhecem muito bem, muitos famosos, os quatro cavaleiros do Apocalipse. E eles têm algumas correspondências em cavalos e cavaleiros que Zacarias viu em visão. Mas não são essas profecias que vamos estudar. Nós vamos estudar o capítulo 8. E essa é uma profecia de restauração. Eu fiquei feliz quando Deus, de alguma forma, através do seu Espírito, me pediu para pregar esse texto aqui para vocês. Esse é um texto do qual eu gosto muito, mas eu nunca preguei sobre ele. E hoje chegou o dia de pregar. Zacarias 8, versos 1 a 6, diz o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor, eu tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor, eu voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor. Eu não sei se vocês conseguem entender o contexto dessas palavras, mas eu vou ajudar vocês. Deus, ele se revela como alguém zeloso. Eu vou colocar uma imagem imperfeita para tentar ilustrar isso. Um pai muito amoroso e preocupado com seus filhos e que sente indignação, ciúmes, ira, quando alguma coisa fere esses filhos. Essa é uma imagem imperfeita do coração de Deus. Quando a gente pensa em ciúmes, em zelo, em preocupação, essas são imagens humanas de atitudes muitas vezes até mesmo pecaminosas. Os pais e as mães são legitimamente preocupados, é natural se preocuparem com seus filhos, mas os pais humanos muitas vezes fazem isso de forma equivocada, não é verdade? Mas Deus não faz. Deus não tem um sentimento errado dentro do coração dele. Se ele tem indignação, ciúmes, zelo, preocupação, é porque ele sabe que muitas vezes os seus filhos estão em terrível perigo, em terrível sofrimento, numa situação triste, ruim. E ninguém gosta de ver os seus filhos nessa situação. E Deus se revela como um Deus grande em zelo, grande em indignação. E ele resolve essa situação dizendo o seguinte: eu vou voltar. Eu vou voltar para Jerusalém, eu vou habitar no meio dela. E ele faz algumas profecias interessantes. Deus voltando para algum lugar é uma imagem muito esquisita, muito estranha. Deus está presente em todos os lugares. Salmo 139 nos diz assim: se eu me assento no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Ali o teu espírito está. Se eu subo ao mais alto céu, lá o Senhor também está. Então essa imagem de um Deus que não está aqui, sai e volta, é uma imagem esquisita. Mas é uma imagem que a Bíblia usa em inúmeros sentidos. A Bíblia fala de Deus caminhando pelas nuvens do céu, voltando para encontrar o seu povo. Isso significa que Deus ele é presente em todos os lugares, mas ele não se manifesta de forma especial em todos os lugares. Analisem o seguinte comigo. Deus está presente numa boca de fumo, onde existe tráfico e assassinato de pessoas? Certamente. Sim, ele está lá. Mesmo porque, que moral ele teria para julgar quem lá está se ele não conhecesse o que ali acontece? Deus conhece todas as coisas? Está presente em todos os lugares? Ele está presente num prostíbulo, num ponto de tráfico de drogas, num lugar onde as pessoas mentem, roubam, matam. Já pensou que Deus está presente no Congresso Nacional do Brasil? Agora, a presença de Deus se manifesta de forma especial quando aqueles que invocam o seu nome fazem isso de forma sincera, honesta, com fé e em amor. A Bíblia relata muitos momentos em que a glória do Senhor encheu o templo. Vocês lembram disso? Nós chamamos isso da presença manifesta de Deus. É quando Deus não somente está presente, como ele está presente de forma comum em todos os lugares, mas ele manifesta a sua presença. E na história de Israel, ele fez isso muitas vezes. E eu espero que vocês possam reconhecer na história de vocês, muitas vezes onde Deus se manifestou de uma forma especial. Deus fez isso na minha vida em alguns momentos, e quem sabe eu vou poder contar para vocês ainda durante esse sermão. Agora, o profeta nos faz uma imagem que a gente às vezes não entende muito bem. Ele diz assim: eu vou voltar para Jerusalém, Deus falando através dele, e nas praças das cidades vai ter um monte de pessoas velhos e velhas. Interessante isso. Jerusalém, poucos anos atrás, antes dessa profecia aqui, tinha sido devastada pela Babilônia. Vocês imaginem um exército que passa, e houveram três invasões da Babilônia em Jerusalém. Na primeira, eles roubaram o templo e levaram os jovens. Na terceira, eles arrasaram a cidade e o templo por completo. Eles passaram um trator. Eles passaram a régua, assim, ó. Destruíram tudo, tudo, tudo. Depois que eles fizeram isso, já lá não tinha criança, lá não tinha jovem, lá não tinha adulto, muito menos pessoas mais velhas. O ser humano, para que ele envelheça com qualidade de vida, para que existam pessoas mais velhas, ele precisa de certos cuidados. A gente vai passando aí dos 60, 70, 80 anos, a saúde já está mais fragilizada do que a saúde dos jovens. Então você ter pessoas idosas dentro de uma comunidade significa que essa comunidade tem uma certa paz, tem comida, tem certas condições para que o ser humano envelheça, porque senão os seres humanos morrem cedo. Durante muitos momentos da história da humanidade, a pessoa que estava 40, 50 anos já estava morrendo, por causa das condições em relação à comida, segurança e etc. Então quando Deus diz que esse lugar que foi destruído, arrasado, ele vai conter pessoas idosas, essa é uma imagem de uma restauração maravilhosa, que só o poder de Deus pode fazer. Agora, ele também diz de crianças, meninos e meninas brincando nas praças. E Deus, através desse processo, Deus vai renovando a vida. E Deus vai chamando à existência as gerações que podem um dia desfrutar da glória de Jerusalém Celestial. Deus pode tirar pessoas aqui de Arapoti e levar para Jerusalém Celestial. Mesmo pessoas aí que estão nas drogas, que estão mentindo, estão roubando, estão matando. Porque ele morreu para isso. Ele veio a este mundo para fazer exatamente isso. E nós somos os representantes dessa humanidade, não é verdade? Ou você nunca pecou, não tem pecado? Nós somos esses representantes. Um dia estaremos lá em Jerusalém. Agora, Zacarias estava profetizando para um povo que, em que circunstâncias? A maioria das pessoas que foi para Jerusalém restaurar a cidade e o templo eram adultos. Porque eles não levaram crianças nem idosos, porque eles precisavam de mão de obra para trabalhar, de pessoas para trabalhar. Certamente as crianças e os idosos iriam atrapalhar, entre aspas. Então, no momento da reconstrução, eles estavam ali em Jerusalém só entre homens, praticamente adultos. E aí Deus profetiza, ó, essa cidade que vocês estão reconstruindo vai ter idosos, velhos e velhas, vai ter crianças, meninos e meninas. E através dessa imagem Deus dá um ânimo para eles, que Deus iria usar o trabalho que eles estavam fazendo para restaurar o seu povo. E a obra da igreja é da mesma forma. Deus quer nos usar para restaurar um povo. Restaurar um povo que hoje desrespeita o sábado, que hoje mente, que hoje mata, que hoje rouba e que está perdido em pecado. E para isso, nós precisamos atentar para a palavra de Deus. O capítulo 8 de Zacarias continua. Os versos 7 e 8 nos dizem assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. A promessa da salvação, ela é uma promessa que só pode partir de Deus, porque só Deus pode salvar. Os homens podem iludir as pessoas com promessas inúmeras. Eu posso te iludir que se você me der dinheiro você vai ser salvo. Eu posso te iludir que se você me der dinheiro você vai ser curado das suas doenças. Eu posso te iludir que se você me der dinheiro você vai prosperar, você vai prevalecer. Sabe essas conversas que a gente ouve aí no mundo religioso? Eu posso prometer tudo isso. Agora, muitas pessoas que têm dado dinheiro para esses homens não têm prosperado, não têm sido salvos e têm vivido uma vida de infidelidade e miséria. E por que isso? Porque eles não podem cumprir o que eles prometem. Mas quando Deus promete salvar, alguém vai duvidar que ele pode salvar? Deus não é homem para que minta, diz a palavra de Deus. E se ele promete salvar, é porque ele pode salvar. E o Novo Testamento vai nos explicar isso de forma mais clara, né? Ele já realizou a salvação. Lembra quando Jesus foi nascer? Vocês colocarão o nome desse menino de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Depois você vê Cristo na cruz, pagando o preço desses pecados. E depois você vê o livro de Hebreus, dizendo assim, que Jesus, depois que morreu, ressuscitou, subiu ao céu, levando consigo uma eterna redenção. Deus não vai pensar se ele vai te salvar. Ele já te salvou. Deus não está em dúvida. Ele não está esperando a manifestação da sua bondade para te salvar. É por isso que a segurança da salvação só pode existir e existe quando a gente olha para Deus. Porque quando a gente olha para a gente, como diz Martinho Lutero, não existe salvação. Lutero sempre dizia isso: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, não tenho segurança. Mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. E essa é a promessa que Zacarias invoca. E Deus diz assim através dele: e eu vou ser o teu Deus em verdade e em justiça. Não existe como se relacionar com Deus se não for em verdade e em justiça. O livro de Gálatas diz assim: de Deus não podemos escarnecer, a Deus não podemos enganar, porque o que o homem plantar, isso ceifará. Só podemos nos relacionar com Deus em verdade. E a primeira carta de João diz algo muito interessante. Ele diz assim: se dissermos que não cometemos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1, verso 10. Então você quer se relacionar com Deus? Não adianta querer enganar Ele. Não adianta eu, pastor, colocar o meu terno, vir ao sábado na igreja e me relacionar com Deus nos seguintes termos: Deus, eu mereço ser salvo, porque eu prego a tua palavra, eu sou um pastor adventista, eu não sou um pastor dessas igrejas que mentem, que ensinam a mentira, eu sou muito melhor do que os outros. Essa não foi a oração do fariseu? Agora, Deus habita num coração que diz a verdade e assume: eu peco. Eu gostaria de não pecar, mas eu peco. Eu falho no amor, eu falho na fé, eu falho em muitos sentidos contra os mandamentos de Deus. E eu não quero falhar. Senhor, me perdoa a mentira e tira a mentira da minha vida. Senhor, me perdoa a vaidade e tira a vaidade da minha vida. Nesse coração Deus habita, porque Ele fala a verdade. Agora, aquele que pensa que está limpo diante de Deus e carrega suas vaidades, seus orgulhos, suas mentiras e seus pecados, certamente se está iludindo e para o céu não está caminhando. Só podemos nos relacionar com Deus em verdade. E o profeta também diz: em justiça. Mas agora surge a pergunta, né? Romanos capítulo 3 vai escancarar e dizer assim: não há um justo sequer. Não é que tem um, não tem nenhum. Então como é que a gente vai oferecer justiça para Deus? Nenhum de nós vai oferecer justiça para Deus. Mas nós vamos fazer o quê? Receber justiça de Deus. O próprio capítulo 3 de Romanos diz que Deus, Ele é justo e Ele justifica quem tem fé em Jesus. É assim que Deus nos dá justiça. E é somente em Jesus que nós podemos nos relacionar com Ele. De outra forma, estamos perdidos para sempre. A profecia de Zacarias vai continuar, versos 9 a 12, e Deus diz assim: assim diz o Senhor, sejam fortes as mãos de todos os que nesses dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhe davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor. Porque haverá sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade e os céus o seu orvalho. E farei com que o resto desse povo herde tudo isso. Deus nos pede, nesta passagem, que a gente seja forte. Forte para aguentar ainda os sofrimentos que temos que aguentar. Fortes para mantermos a fé em meio às dúvidas e incompreensão do porquê Deus permite o que Ele permite. Nós não temos essas respostas. E nós temos que ser fortes. E Ele diz assim: eu vou mudar a sorte de vocês. Antes disso, Ele diz que por causa do inimigo, os homens estavam uns contra os outros. E essa é uma imagem da divisão, da falta de amor, da violência, do roubo, da desunião entre as pessoas. Não é esse o mundo no qual você vive? Se você não trancar a porta da sua casa, quando você voltar para lá, o que vai ter acontecido? Se você não trancar o teu carro, o que vai ter acontecido depois? Uns contra os outros, nos tornamos inimigos. E Deus promete uma situação diferente. E Ele diz, eu vou mudar essa situação. Vocês vão semear em paz. Vocês vão colher em paz. A terra dará o seu fruto. E vocês estarão unidos em amor, em fé, em verdade. Nós vamos herdar tudo isso pelo poder da palavra e do Espírito de Deus. Essa é uma promessa linda, irmãos. Se permitam comover por essa promessa. Mais para frente, o verso 13 ao verso 15, a profecia continua dizendo o seguinte. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim eu vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como eu pensei em vos fazer mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor, e eu não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais. O povo de Deus sendo uma maldição. É isso que o texto nos diz. Assim como vocês foram maldição entre os povos, eu vos tornarei bênçãos. O povo de Deus, ele não consegue ficar em cima do muro. Ou ele vai ser uma maldição, ou ele vai ser uma bênção. E Deus está aqui dizendo algo muito interessante. Ele vai transformar esse povo que é uma maldição em uma bênção. Quanto amor existe dentro dessa igreja? Quanta fé existe dentro dessa igreja? Quanta união entre vocês existe dentro dessa igreja? É muita ou é pouca? Eu creio que nós não precisamos ser hipócritas. Eu acho que nós não devemos ser hipócritas. E nós podemos admitir que falta muito amor entre nós, não falta? Falta muita fé entre nós? Falta muita união entre nós? Um povo assim como nós somos, eu estou totalmente incluído, é uma maldição. Eu sou e vocês são. Não adianta escapar. Não adianta mentir, não adianta se iludir. É verdade. E nós temos que encarar isso com tristeza, com vergonha e dizer, é verdade. E quando a gente faz isso, Deus pode iniciar o processo que vai nos tornar uma bênção. Porque se a gente se envergonhar da nossa falta de amor, Deus vai nos perguntar assim, o que te impede de amar? Se a gente se envergonhar da nossa falta de união, de amizade, de intimidade entre nós, Deus vai perguntar assim, o que nos impede de sermos mais amigos, mais irmãos e mais íntimos uns dos outros? Sem condenação, sem crítica, sem maldade. O que impede? E aí a gente vai cair em si. Peraí, nada impede. Eu posso te amar, eu posso ser teu amigo, tua amiga. Nós podemos nos unir. E aliás, eu acho que nós devemos. E quando o povo de Deus se unir em amor, pela fé, na verdade, ele vai ser uma bênção. Ele vai fazer a diferença nessa cidade aqui. E haverá paz, e haverá verdade, e haverá justiça. Esses versos que lemos, eles mostram algo que nem sempre a gente gosta de ler na Bíblia. E o texto disse assim, assim como eu pensei em fazer mal para vocês, quando seus pais me incitaram à ira, e eu não me arrependi, eu pensei em fazer bem. Foi Deus quem mediu a medida do castigo que nós sofreríamos pelos nossos pecados. Toda essa maldição da qual fazemos parte, foi Deus que decidiu por causa do mal que nós escolhemos, especialmente o nosso primeiro pai, Adão. Mas nós recriminamos ele e muitas vezes fazemos pior do que ele. Analise o seguinte, Adão e Eva pecaram com a perspectiva de fazer o bem. Eles queriam ser como Deus, eles foram enganados por essa tentação e pensando em fazer o bem, eles pecaram. Nós somos muito piores do que isso. Pecamos para fazer o mal mesmo, não é para fazer o bem não. Então nós queremos falar mal de Adão e Eva, que é culpa deles que nós estamos em pecado, mas não é bem assim. Nós somos piores do que eles. Mas Deus amou essa humanidade pecadora, Adão e Eva, e os seus filhos, que somos todos nós. E assim como ele pensou fazer o mal, e ele fez, e ele permitiu o mal na nossa vida, a Bíblia diz, ele pensou em fazer o bem. Alguns dos textos mais lindos da Bíblia, o profeta Jeremias, ele diz assim: e eu vou te plantar na terra que eu te dei de todo o meu coração. Pensou quando Deus promete isso? Eu vou te dar um só caminho no qual você me tema e guarde os meus mandamentos. Nunca mais pecado, nunca mais vaidade, nunca mais mentira. Perfeição para todo sempre. É isso que Deus te promete. E é para esse lugar que Deus quer te levar. Versos 16 e 17, alguns dos versos mais importantes dessa profecia, diz o seguinte: eis o que vocês devem fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o próximo. Nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Para que essa profecia se cumpra na nossa vida, Deus nos pede algumas coisas simples. E Ele enfatiza muito nessas coisas a verdade, a verdade, a verdade. O ser humano, para sobreviver num mundo de pecado, aparentemente ele precisa mentir. Ele precisa mentir para a família, ele precisa mentir no trabalho, ele precisa mentir na igreja, ele precisa mentir para si mesmo, para que ele não se encare, para que ele não se arrependa, para que ele não seja transformado. A mentira é o caminho da humanidade. E Deus, ele começa a dizer que ele quer subverter essa ordem. E ele começa dizendo: fale a verdade para o seu próximo. Naquilo que você pensa sobre mim, pode dizer para mim. Não precisa dizer pelas costas. Uma das maiores maldições da igreja é justamente essa atitude: se reúne para adorar e depois se separa para falar mal e pensar mal. Enquanto nós formos assim, não há poder e não há amor. Enquanto não há poder e não há amor, não há salvação. Fale a verdade. Nada podemos contra a verdade. É o que diz a Bíblia. Depois ele diz: execute o juízo. Não basta só falar, porque falar também é fácil, né? Falar, falar, falar, todo mundo fala. Mas vamos praticar aquilo que seja a verdade, a justiça, o juízo, a vontade de Deus. Em favor da paz, a Bíblia diz assim: no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. E ele diz assim, algo muito interessante: não pense mal do próximo no seu coração. A nossa atitude uns para com os outros só vai mudar quando mudar o coração. Não alimentar o mal. A raiz da falta de poder e de amor entre nós é justamente ali a gente alimentar o mal. E a pressuposição é que o outro é falso, é hipócrita, é safado, não vale nada. Essa já é a pressuposição. O pastor sobe para pregar, o pessoal já... pastor, esse pastor aí... O pastor novo que vai chegar... será que presta? Será que não presta? E o caminho natural do ser humano parece que é pensar que não presta. Não sei por quê. Sempre a gente vai ter desconfiança do outro, sempre a gente vai pensar que o outro não presta, que o outro não vale nada. E aí, acabou o cristianismo, né? Porque lembra do que é o cristianismo? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Faça para o outro o que você gostaria que fizessem para você. É isso. Nada além disso. Versos 18 e 19, a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o jejum do quarto mês e do quinto e do sétimo e do décimo serão para a casa de Israel e de Judá regozijo, alegria e festividade solene, pois a verdade e a paz. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Virão muitos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor e suplicar o favor do Senhor. E assim sucederá: pegarão 10 homens de todas as línguas na orla das vestes de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Essa mensagem termina com o seguinte: alegria, amor, paz, unidade que gera influência missionária. Lembra do recado que foi dado aqui hoje? Se você deseja dar estudos bíblicos, se você deseja se envolver no ministério da pregação da palavra de Deus, a igreja quer te apoiar. através de materiais, através de oração, através de capacitação, através de treinamento, através do pastor da família pastoral, através de todas as situações que nós pudermos fazer para capacitar vocês a serem essas pessoas. Que os seus vizinhos vão chegar para você e vamos lá adorar ao Senhor, porque Deus está contigo. Agora, sabe com quem que Deus está? Com quem perdoa, com quem ama, com quem busca Ele de todo o coração. Vocês querem ser essa igreja? Vocês querem mesmo? Eu quero ser. Eu reconheço que eu falho, peço perdão a vocês por todas as minhas falhas que eu tive consciência e que eu não tive consciência. Eu gostaria de amá-los de forma perfeita, de ser melhor para vocês, nunca dar um mau testemunho em nenhum sentido. Se eu fiz, os peço perdão e reafirmo esse pedido. E eu quero dizer para Deus que eu quero permitir que Ele cumpra essa profecia na minha vida. Que Ele torne a minha vida destruída, fracassada, equivocada, sem amor e sem fé, numa vida onde Ele tenha prazer em habitar. Onde Ele tenha prazer em me visitar e me usar, e me fazer feliz e me fazer fiel. Você deseja o mesmo? De fato e de verdade? Numa dimensão maior do que você tem vivido até hoje? Que Ele cumpra essa profecia na tua vida e Ele te transforme em uma bênção segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus eterno e maravilhoso Pai, muitíssimo obrigado, Deus, pela tua palavra que nos chama a restaurarmos o nosso relacionamento com as pessoas e contigo, Pai. Nós não temos poder de fazer isso por nós mesmos. Nós somos uma maldição, nós somos errados, nós somos ruins, nós somos maus na nossa natureza. Mas é por causa disso que viemos reconhecer isso na tua presença e te pedir perdão. Perdão a nossa falta de amor, a nossa falta de fé, aquilo que falhamos uns contra os outros. E assim, Pai, que o Senhor nesta manhã não só nos perdoe, mas nos restaure para sermos conforme a tua imagem e semelhança, Pai. A sermos pessoas de amor, de fé, de verdade, de trabalho missionário, e que realmente, Pai, se amam aqui dentro da igreja, se amam fora da igreja, e amam as pessoas da comunidade também, Pai. Que o Senhor nos ensine a sermos assim, em cada trabalho missionário, em cada programação, em cada culto, nas casas, na igreja, nos lares, onde quer que for, que o Senhor derrame o Teu Espírito, a Tua graça, a Tua verdade, o Teu poder para a salvação daqueles que invocarem o Teu nome, meu Deus. Que o Senhor nos batize no Espírito Santo, que o Senhor nos faça fiéis e felizes, e que o Senhor guie todos os assuntos da nossa vida, os relacionamentos, o dinheiro, as necessidades, todas as coisas te entregamos nas Tuas mãos. E confiamos que o Senhor pode fazer e fará melhor do que te pedimos ou podemos imaginar. Obrigado por isso, por essa certeza da tua palavra. Restaura-nos, vivifica-nos e salva-nos em nome somente de Jesus Cristo. Amém.